Abba. Sou a febre, quem sou eu? Sou o morto que viveu. Corpo humano que venceu. De letras feito eu, abundantemente breu, abundantemente fel, ninguém morreu. Tabuletas, grandes letras feito eu, abundantemente breu, abundantemente fel. Mais forte a enchente levava. sou a febre, quem sou eu? Sou um morto que viveu. Corpo humano que venceu. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Conforme fiquei, o tempo me embalava. Se a chuva é mais forte, a enchente levava. Colete de couro com fios de nylon. No dia seguinte, o seguinte falhou. A dança da morte ninguém frequentava. A cruz à distância do povo de nada. Um morto mais vivo de vida privado. No dia seguinte, o seguinte falhou. É isso aí.